Vamos lá, irmãos. Capítulo 7 de Mateus, versículo 7 também. 7:7. Diz ali: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Amém? Olha o que o Senhor diz. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não vou pedir nada para Deus, porque Deus deve estar muito ocupado com gente que tem problema muito maior do que o meu. Você já pensou alguma vez assim, que Deus está muito ocupado? Estávamos orando por uma criança que há horas vem passando lutas e lutas e lutas grandes para sobreviver. Sim, Deus está ocupado com essa criança e com as orações que todos nós fizemos em favor dela. Mas Deus está ocupado com você também. Então você não seja assim, parece um excesso de humildade. Não existe excesso de humildade. Mas parece que alguns irmãos: ah, Deus tem coisas maiores. Deus quer ouvir. E aqui a palavra de Deus está dizendo, olha aqui, ó, para ti individualmente pedir. Veja, o tempo verbal não é... Lembra da aula de português ainda? E eu, em português, eu, graças a Deus, fui bem. Matemática era uma luta. Física era 10 lutas. Se matemática era uma, física, lembra? Aqueles cálculos todos. Ela só me olha, né? Nós estudamos na mesma escola e ela aprendeu coisas que eu não aprendi, não sei como. Eu acho que algumas aulas eu não fui. Mas, irmãos, na aula de português eu estava, eu amava português. Os tempos verbais eu sabia todos. Alguns colegas iam mal, mas português eu ia bem. E olha o tempo verbal, então. Como começa a primeira palavrinha? Pedir. É uma ordem. É o tempo imperativo. Quando é uma ordem, não é uma opção. Se nós dissermos a uma pessoa: varre esse chão, eu não lhe estou dando alternativa. E nem é uma condicional, se ela quer varrer ou não quer. É uma ordem: varre. Entenderam? E aqui o Senhor está dizendo: peça. Ah, pastor, tem tanta gente que sofre muito mais que eu. É verdade. Mas você também é contemplado nesse pedir, peça. E aqui, logo vem acompanhado uma promessa, um imperativo, uma ordem e uma promessa. Peça e lhe será dado. Quantas vezes você já pediu sem crer que receberia? Ah, pastor, isso não acontece. Acontece sim. A conferência de mulheres foi um caso. Quando a Tânia e mais umas irmãs aqui, surgiu essa ideia, elas queriam então colocar 700 mulheres. Imediatamente, algumas pessoas disseram: não, não vai ter 700. Mas Deus colocou no coração de algumas delas que seriam 700, e passou. 700 é a nossa capacidade sentado. Mas, quando tinha apenas 350 inscritas, ela comprou os salgados para o coquetel para 700. Aí alguém diz: e se vem só 350? Sabe, quando Deus planta algo no nosso coração, às vezes Deus não plantou em muitos corações, e tem coisas que Deus plantou num coração só, num só. Mas se a gente conhece Quem é esta pessoa que tem se relacionado com Deus e sabe que aquilo realmente provém de Deus? Pode seguir essa pessoa. Por isso tem que reconhecer, vou chamar a idoneidade espiritual de alguém. Não é um aventureiro que, ah, Deus me disse, e aí sai todo mundo atrás, e lá dá tudo errado lá na frente. Não é isso que eu estou falando. Há uns anos atrás, quando nós fomos comprar o nosso primeiro carro, um e outro de vocês já sabe disso. Eu estava procurando um carro usado, porque eu estava fazendo o cálculo com aquilo que nós tínhamos uma pequena reserva. Então, na minha cabeça, o valor do automóvel era X, e por isso teria que ser usado, e bem usado. Vocês já pensaram assim, ou tiveram, de repente, em alguma época da vida, comprar assim, porque é o que dava o dinheiro. Mas um dia chegou a minha esposa para mim, e me disse, Paulo, Deus me falou que nós vamos comprar um carro zero. E eu lá dentro... Sabe aquele sorriso amarelo? Sorriso com cor? Aquela risadinha da incredulidade. Eu fiquei... E eu continuei procurando o carro que eu imaginava que dava no nosso valor. E realmente, nós não íamos fazer uma conta para ficar endividados. Não é o nosso jeito de agir. Era naquele tempo que tinha muito ágil, lembra? Quem queria comprar um carro novo, quase não tinha carro novo. Então, era um problema. Então, se o carro valesse assim... É, surgiu há pouco, naquele período, o carro mil, que era 7 mil dólares, lembram? Quem lembra? 7 mil dólares. Que 7 mil dólares hoje é 15 mil reais. Mudou muito os valores, hein? Hoje o carro zero, mais simplesinho, está bem mais. Pois era... Eu imaginava metade disso. E ela chega e diz, Deus vai dar... que ela teve um momento de oração com o Senhor, e Deus lhe falou que seria, então, um Corsa, aquele Corsinha Kinder Ovo, lembra dele? Seria um Corsa, da cor vermelha e zero quilômetro. Ai, ai, ai. E agora? Foi um dia, estávamos no aniversário com uma prima minha, ela é uma pessoa de condições financeiras bem boas. E ela tinha carro novo. Saiu uma edição de um automóvel aí que tinha, eu acho que um ou dois em Porto Alegre, um era o dela. Ela é uma pessoa bem tranquila na área financeira. E ela disse, eu tenho um consórcio que foi sorteado e eu quero vender. E eu te vendo para vocês. Mas como todo mundo cobrava ágio, se o carro valesse, era 7 mil, mas a pessoa... Me disse, não, eu quero, porque o mercado era assim, eu quero 9. Disse, não vamos comprar. Passa um mês, ela nos liga. Mas eu quero vender para vocês. Uma pessoa muito amiga da família, eu quero vender para vocês. E fazer o seguinte, eu vendo por aquilo que eu paguei. Feito o negócio. Mas o carro está numa agência do interior, onde ela morou antes. Tem que ir lá buscar. Tá bom. Sabíamos, então, que era Corsa. Nós vimos pedindo a Deus um carro. O meu pedido era um pedido de menor fé. E Deus confirmou algo para ela diferente. Exatamente o valor que nós tínhamos guardado foi o custo do carro. Quando eu chego na agência, eu não sabia nada. Ela só diz, ó, vai lá pegar o carro, depois a gente vê. Cheguei lá, então, o Corsa eu já sabia. Era aquele vermelho cereja. Lembra do Corsinha vermelho cereja? E era zero quilômetro. Quando eu cheguei em casa, ela não tinha ido, não pôde ir. Cheguei em casa, estacionei o carro e ela disse, é esse carro que Deus mostrou numa visão para ela. O que eu disse antes de começar a contar essa história? Às vezes Deus confirma algo no coração de uma pessoa. E se você conhece a idoneidade espiritual e até a idoneidade, vamos dizer, da ética dessa pessoa, pode segui-la. Às vezes eu digo para minha esposa, às vezes eu digo para irmãos aqui da igreja, tem algo que Deus entrega a mim, eu disse, irmãos, podem vir atrás de mim. Eu sei onde eu estou levando vocês, podem vir. Mas se Deus não confirmou, o que eu digo? vamos esperar. Não está madura a situação, mas aqui, pede ao Senhor. Lá no passado, anos atrás, estávamos pedindo um carro. Alguém diria, ah, mas é muita pretensão pedir um carro assim, assim. E se Deus quer te dar? Imagina vocês agora, Deus, eu amei aquele tapete lá do altar. Amanhã ele está indo para a loja de volta, viu? Quer o endereço? Eu não sei quanto custa, por isso não posso falar em valor algum. Mas eu amei, mas pastor, eu não tenho condições. Alguém diria, mas pastor, que loucura, falar de um tapete, eu não sei, 2, 3, 4, 5 mil, não sei. Tem tanta gente carente e necessitada. Sabe uma coisa? Você não vai resolver os problemas do mundo inteiro, né? Tu não tem essa pretensão. Nós vamos socorrer pessoas, nós vamos ajudar pessoas, porque nós temos olhos para os outros, mas Deus tem algo que Ele quer dar para ti, particularmente, para tua família, para os teus filhos, para vocês como casal, para poder também desfrutar a vida. Pedi e te será dado. Veja, Deus não empresta. Diz aqui que Deus dá. Deus não aluga. Deus dá. A segunda coisa, busque e você achará. A ideia que está aqui é de alguém que perdeu algo de grande valor. Você já deve ter perdido algo na vida, né? Perdeu? Quem é que perdeu aqui alguma coisa? Uma joia? Perdeu, gosta muito de um relógio. Tem muito significado, até significado assim mais emocional. Ou mesmo que tenha valor financeiro. Você perdeu, ou uma das mulheres perdeu um anel. E você procura, revira a casa, faz de tudo. Não é assim? E se você perdeu a sua carteira, de repente nem é tanto pelo dinheiro, mas mais pelos documentos. Pelos cartões, não é? Porque hoje quase não se carrega mais dinheiro no bolso. E aí você fica, onde é que está isso? E você procura em casa, liga para pessoas. A ideia, quando o Senhor Jesus falou isso aqui, primeiro peça, como se fosse um mendigo pedindo comida. Sabe por que os mendigos às vezes são chatos na frente das nossas casas? Eles são chatos porque estão loucos de fome. Alguns são chatos por serem chatos mesmo. Mas muitos estão ali com a barriga, ali o estômago está quase grudado na coluna. Eles estão famintos e eles, às vezes até tu não dá algo, eles viram agressivo ali na hora, dizem coisas. Não concordo com isso, mas eu posso até entender de alguém que está em desespero, pedindo, pedindo, pedindo. Assim, Jesus, peça. Outro dia, trouxeram o nome de muitas pessoas com câncer. E a Tânia estava dirigindo o culto e disse para nós, assim, não sei se vocês lembram. Peça como se fosse você com câncer, lembra? Quando a gente ora pelos outros com câncer, ah, Senhor, cura, abençoa, realmente, tu está participando daquela oração, mas se fosse você, como é que tu ia pedir? Oh, Senhor, dá uma mãozinha aí, estou com câncer, pode ser, Senhor, que se isso não for curado, vou morrer daqui a uns dias. É assim que você oraria? Não! Você ia se ajoelhar, ia vir aqui na frente, que a gente é muito comportadinho, quando está tudo bem, mas quando bate o desespero, eu tenho certeza que você é capaz de levantar daí e chorar, que Senhor, por favor, me cura, Senhor, me cura. Quem tem filhos pequenos, eu quero criar meus filhos, Senhor. De repente, alguns de vocês têm netinhos, quer dizer, eu quero ver meus netos crescerem, e você chora, você clama, você grita. Não é assim? Ou lá no particular do seu quarto, pode ser que aqui na igreja você fica comportadinho na oração, mas lá você chora. É isso que o Senhor está dizendo, peça, peça, como um mendigo faminto. A gente não sabe pedir como um mendigo faminto. Porque eu conheço quase todos vocês, acho que aqui ninguém foi mendigo faminto. Pode ser que a gente tenha alguma escassez, mas de passar fome, fome, fome, de perambular pelas ruas, de repente de comer nos lixos, acho que ninguém. Essa é a ideia que está por trás do pedir, do buscar, é a ideia que está por trás. O Senhor está mostrando, batam, aliás, Busquem como se tivesse perdido algo. As mulheres aí, acho que todas têm brincos, anéis, pulseiras, colares. Eu estou dando uma olhadinha agora. E se você perde, vamos que o seu brinco é um brinco especial, R$1.000, e perdeu um deles. Ah, deixa isso de lado. Vou lá e compro outro. É assim ou não? Não! Você vai varrer a casa, vai debaixo da cama, vai debaixo dos armários, vai levantar de tudo. Onde é que está esse brinco? Vai perguntar para os filhos, vocês viram o brinco da mãe? Vai perguntar para o marido, tu não, nem estrambalhado aí, não jogou isso num canto sem te dar de conta? Aí se você tem uma senhora, uma doméstica que trabalha na sua casa, tu não viu meus brincos? Por acaso não ficou, sei lá, num bolso, estava em cima de um móvel e você foi limpar e jogou longe? Você vai perguntar para todo mundo, e amanhã de manhã você viria aqui na igreja, olha, eu perdi um brinco caríssimo, será que não ficou aqui no chão? E você vai em casa, vai aqui, vai ali na rua, vai dentro do seu carro, será que não caiu entre os bancos? Não é assim? É isso que o Senhor está dizendo, que você vai buscar, buscar, buscar, procurar, até achar. Estamos falando de oração. De pedir, de procurar as coisas do Senhor e também coisas que é para a nossa vida. Não é pecado não pedir coisas para nós. E por último, o Senhor diz, batei. Sabe aquele tipo de amigo ansioso que nós temos? Ele te liga e se tu não atender na primeira vez que tocou o teu telefone, ele já desligou. Tem algum amigo assim? Tem um amigo meu que é super, hiper, mega impaciente. Deu para descrever o amigo? Super, hiper, mega impaciente. Se eu não, quando ele me toca o telefone, se eu não atender na primeira chamada, desliga. Aquele primeiro toque. Não é porque não gosta de mim, não. Porque não tem paciência. Mas o que você acha disso? Se alguém batesse na porta da sua casa, tocasse a sua campainha e não deu nem tempo de você ir lá abrir a porta, ele já está indo embora. O que você acha disso? Ah, pode ser que você vai dizer, ah, tem que tomar... O que é? Rivotril? Maracujina, um negócio mais natural aí. Eu já fui para o químico logo. Hein? Tem que tomar maracujá, tem que ser mais calmo, tem que bater uma vez. Aí você está saindo, você estava no almoço, você levanta da mesa. Não deu tempo de chegar na porta, não tem mais ninguém. Você diria, que impaciência. Jesus está dizendo, bata. Bata e espere o Senhor atender. Bata uma vez. E se alguém está dormindo? Tal pessoa não vai levantar, nem na primeira, não vai dar tempo de chegar na porta, nem na segunda, nem na terceira vez que nós batermos. Aí cabe a nós, é isso que o Senhor está dizendo, insista em bater. Você viu como começou o culto? Lemos aquela palavra em que um amigo tinha recebido uma visita à meia-noite e ele estava desprevenido de comida e corre na casa do vizinho. E bate, bate, bate, o vizinho acorda e diz, ah, eu já estou dormindo. Mas chegou visita lá em casa, como que assim? Me quebra o galho, eu estou sem nada de pão. Ah, mas aqui em casa está todo mundo dormindo. Se eu levantar, vou acordar os filhos. Ah, vai dar um negócio. Por favor, me quebra o galho. Eu não tenho nada para oferecer e a visita chegou com fome. Ah, mas não vai... Mas por favor, me quebra o galho. Tá bom. Eu vou levantar, vai todo mundo, vou acender as luzes, vai todo mundo acordar. Mas eu vou te dar o pão que tu tanto precisa para dar para a tua visita. Isso é uma palavra sobre persistência. Você tem pedido algo a Deus? Tem procurado como se procura uma joia perdida? Pode ser qualquer coisa na vida, irmãos. Pode ser bênçãos materiais, podem ser bênçãos espirituais, podem ser. Mas não fazer uma oração e desaparecer dias da presença de Deus. Ah, amanhã eu vou orar outro assunto, depois de amanhã eu oro outro, depois outro. Não, você pode orar todos os dias. Aquele tema, aquele assunto que muito está mexendo contigo, com o teu coração. Faz assim na tua oração ou dá uma batidinha e sai correndo. Quer mais uma historinha da minha juventude? Eu ia na escola, como acho que quase todos os moços e moças de 14, 13 anos, e tinha uma casa do caminho da escola até em casa, que era próxima a uma esquina. E nós tocávamos a campainha daquela casa e ficávamos esperando aparecer a dona. Ah, vocês acharam que eu ia falar outra coisa? Não, mas é o que vocês acharam mesmo. Nós saímos correndo e já fazia. A dona da casa chegava lá, nunca tinha ninguém. Não façam isso. Jovens, vocês não ouviram nada agora, tá? Vocês não ouviram essa parte. Eu também não conheci o Senhor, tá? Deixa eu dizer para vocês. Eu nunca mais fiz, depois que me converti. Mas não pode ser assim com Deus. Você dá um toque e sai correndo. Não, você toca. Não é que o Senhor não ouviu, não é isso. Mas muitas das nossas orações precisam de perseverança. Porque Deus também quer testar o quanto realmente nós queremos aquilo que lhe estamos pedindo. Você sabia disso? Peça para o Senhor. Aliás, o que você tem mais pedido a Deus? Último tempo, último mês, por exemplo, ou última semana. O que você mais tem pedido a Deus? Pensa um pouquinho. Esse pedido é diário ou ele é eventual? Vou fazer uma pergunta. Quem tem pedido saúde diariamente para Deus? Tá? Isso aí. Jovens, quem tem pedido para Deus um futuro marido, uma futura esposa? Pode dizer, não é pecado não, isso é uma grande bênção, a maior das bênçãos materiais do mundo. Pode dizer, ah, pastor, isso aí é vergonha pedir, pastor. Não, pode ser vergonha, tu acha que é vergonha pedir aqui em público, mas lá no teu quarto, eu sei que tu, Senhor, Senhor, por favor, Senhor, não é assim? E se não for assim, olha, capaz de Deus não te dar. Tem que dizer, Senhor, Senhor, Senhor. E isso é bater, bater, bater. Quem tem orado pela situação profissional? Profissional e financeira junto. Ó, vejam. E aí é bem assim, Senhor, a mesma coisa. Essa mesma intensidade de clamor. A mesma intensidade, eu até vou chamar emocional. Sabe, irmãos, Deus, quando nós oramos, Deus enxerga o nosso coração. Às vezes não é aquela oração barulhenta, não. Uma vez teve uma mulher na Bíblia que estava tão, tão triste porque ela não conseguia um filho. Ela estava tão abatida por dentro, até se sentia envergonhada por não ser mãe. E ela foi lá no altar, na presença de Deus, e estava ali chorando, e clamando, e pedindo. De repente chega o pastor e olha de longe aquela mulher, que estranha, aquele jeito de orar. E ele pergunta, mulher, tu estás embriagada? O pastor não compreendeu nada. Estou falando, pastor, não era um sacerdote, mas é a mesma coisa nesse caso. O pastor não entendeu o coração daquela mulher, aquele coração... No melhor sentido, desesperado. Deus, eu quero um filho, Deus. E tem mais, se o Senhor me der um filho, eu trago ele para se criar na tua casa. Eu entrego ele para ti. Aí, aquele pastor disse, tu és filho de Belial. Belial era um sinônimo no Antigo Testamento. Tu é uma mulher, tu estás endemoniada. Veja, primeiro ele pensa que ela está embriagada, depois ela pensa que está tomada por um espírito mau. E de novo aquela mulher estava no fundo, ela na maior presença de Deus, pedindo, pedindo, pedindo. E Deus lhe deu um filho. Lembro? Ana ganhou o filho que ela tanto queria, e o nome da criança foi Samuel. Orações, às vezes, podem ser como aquela mulher que foi citada aqui na conferência. Aquela mulher tinha uma filhinha endemoniada. E ela disse, Jesus, cura minha filha. Ela começou num tom mais tranquilo. E Jesus continuou caminhando, e a caminhada continuava. Com muita gente em volta de Jesus. E ela continuou. Aí ela começou a aumentar o tom da voz. E os discípulos disseram, Senhor, manda essa mulher embora, está incomodando. E ela foi aumentando o tom, o tom, o tom, e já estava gritando. E Jesus curou a filha dela. Às vezes eu penso que nós oramos mais com os lábios do que com o coração. E é importante, sim, ambas as coisas. Mas ainda é mais importante o coração do que os lábios. Entenderam isso, irmãos? Porque ainda que você não pronuncie palavra alguma, e só saem gemidos, às vezes orações no meio de gemidos, de dores. Mas Deus está vendo. E em todos esses casos, pedi, buscai, batei. Todos esses casos aqui são acompanhados de uma promessa. A quem pede, se dará. A quem busca, achará. E quem bate, se abrirá a porta. Você pode. Mais do que você pode, você deve pedir isso para Deus. Você deve buscar, você deve estar na presença de Deus. Mas por que você deve? Olha que eu cuido das palavras que eu uso aqui na frente. Por que você deve buscar, pedir e procurar? A Bíblia responde aqui, você viu? E aí o Senhor começa a falar, qual é o pai? Que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nós não vamos fazer isso com nossos filhos não, né? Aqui tem muitos pais, muitas mães, você nunca fez e nunca fará isso com seu filho. Espero que nunca aconteça aquela brincadeira de mau gosto que um pai fez com o filho. Diz para o filho, sobe em cima de um móvel. E aí diz, filho, agora pula nos braços do papai. Quando o filho pula, o pai cai fora e o filho pá no chão, se quebra todo. Isso é para aprender a não confiar em ninguém, meu filho. Nem no papai. Nós não fizemos isso com os nossos filhos, não é assim? Nós não fizemos isso. Porventura, Deus faria isso? Não. Não. Qual filho, diz aqui nessa palavra do Senhor Jesus, que se o filho pedir um peixe, qual pai que vai dar uma cobra? Se o filho pede um alimento, você vai dar uma coisa perigosa a ele? Não, nenhum pai faria isso. Por que que nós pedimos as coisas a Deus? Não é firmados, ah, Deus, eu mereço que o Senhor me dê. Oh Deus, eu tenho uns bônus aí contigo. Não, não é por isso que nós pedimos. Nós pedimos porque o Pai é bom. É por isso que nós pedimos, amém, irmãos? Nós pedimos que o Pai tem todo o recurso para dar. Porque o Pai é generoso. Se nós somos bons, se nós somos generosos com os nossos filhos, imagina Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Você nunca pode chegar e argumentar com Deus. Deus, olha, o Senhor tem umas dívidas comigo. Olha o que eu fiz pela tua igreja. Olha o que eu faço pelos pobres. Olha o que eu isso, o que eu aquilo. Não. O Senhor nos ordenou que pedíssemos, buscássemos e batêssemos firmados na bondade do Pai. E aí, o Pai é infinitamente bom. Você pode pedir. Pedir? Buscar implica em esforço, Batei implica em espera. Tudo bem até aqui? Vamos pedir algumas coisas para o papai? Vamos pedir? Tens aquele hino, Papai Não Dorme? Sai assim ao vivo, sei que estou pedindo em cima da hora. Mas para mim é assim, ó, quem é bom faz ao vivo. Deixei eles na pressão agora. Eu vou ler para você de novo, só escute. Pedi e dar-se-vos-á. Tu acredita nisso? Se você pedir, Deus vai te dar o que está pedindo. Claro, não é coisas que venham te trazer problema. Deus também vai avaliar o teu pedido, é claro. Tu acredita nisso? Se você acredita, balança a cabeça para mim. Pedi e dar-se-vos-á. Segunda coisa. Tu estás disposto a buscar, a procurar, até encontrar o que estás procurando diante de Deus? Está disposto a fazer isso? Isso implica em esforço. Terceira coisa. Você está disposto a bater e ficar esperando Deus abrir a porta? Você está disposto? Estou. Porque nem sempre a porta é aberta de imediato. Nas nossas casas é assim. Quando vamos nas casas dos outros, a mesma coisa. Eles precisam de um tempo. Mas uma coisa tem. Que às vezes a gente bate na casa de um amigo. E você não marcou de ir lá. E você não sabe se o amigo ou amiga está em casa. Às vezes não está. Você bate, não tem ninguém em casa. Uma diferença há com Deus. Você bate. E o papai está em casa. Crê nisso? Ele está em casa. Ele tem tudo. O que cada um de nós precisa. Tudo. Precisa de saúde? Papai tem. Precisa melhorar na área material? Papai vai te ajudar. Lembra que tem um esforço teu também. Não, sempre Deus vai trabalhar junto conosco. Vamos chamar isso de uma parceria. Céus e terras precisam ser parceiros. Na área de família, papai vai te orientar, mas quem vai fazer as coisas é você. Os passos quem dará somos nós mesmos. E tem coisa que o pai faz que nós nunca pedimos. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais. Olha, infinitamente, e aí vem mais uma palavrinha, mais. Tu pede, pede, pede, tu pensa, pensa, pensa. Infinito, já não tem fim. Né? Depois do não fim, tem mais, pede mais. Papai faz infinitamente mais. É uma coisa que nós não conseguimos imaginar. Aonde é o fim disso? O infinito não tem fim e o mais é como se fosse outros infinitos. Deus é bom. Por isso nós pedimos. Vamos ficar de pé? Vamos?